as famílias que foram lá tiveram seus casos escutados, mas a gente pensou, se fez um pedido de informação acerca de, um relatório dos processos, que a Eugênia está lá aguardando a liberação desse relatório. Na segunda-feira vai vir para encaminhar mais algumas coisas nesse sentido. A gente propôs a construção de um mutirão assim na comunidade para que eles pudessem estar escutando as famílias acerca dessas necessidades. Eles acharam que era melhor marcar encontros com as famílias para lidar com os problemas específicos em bloco, assim, famílias que tivessem problema de inventário, juntar todo mundo e receber no mesmo dia para encaminhar essas questões. A gente achou que era pertinente fazer esse encaminhamento, e no sentido também de que as famílias estão vindo para a reunião e muitas vezes eles tentam desmobilizar a reunião do trato político, tentando analisar pontualmente esses casos. Então a gente tentou transferir o trato individual com essas famílias para esses momentos, para a gente ter um ganho político nessas reuniões com secretários, para tratar de fato das pautas mais coletivas da comunidade. Então foi basicamente esses encaminhamentos. Está aguardando só a Eugênia receber esse relatório para quarta-feira às 9 horas, com a necessidade deles confirmarem a presença dos secretários com antecedência para a gente. Então, gente, eu acho que é muito importante a gente reforçar a reunião de segunda para trazer mais pessoas e tentar fazer um ato até mais forte na quarta-feira. Né? O que acontece lá dentro é que eles colocaram os técnicos para conversar com as pessoas. São as mesmas pessoas que já conversam com vocês faz tempo. Eles estão ali cumprindo o trabalho deles, só que o trabalho deles sempre emperra. E são as mesmas questões, é limitado. O que eles têm para fazer, eles já fazem por vocês, tá ligado? Não é com eles. Outra questão que eu acho importante é a gente exigiu também a presença da defensoria, não na figura de Daniele, mas na figura de quem realmente manda, assim. E eles disseram que iam fazer a mobilização também. E prosseguindo essa questão da avaliação, acho que a gente teve uma semana para mobilizar o ato. De alguma forma, acho que a gente obteve sucesso, conseguiu mobilizar muita gente da imprensa também. Acho que isso é positivo. Quer colocar mais algum ponto, Eduardo? Não, essa questão da defensoria é uma coisa importante, porque assim, as queixas em relação à atuação da defensoria são de todos. Então, vamos começar a pensar. O que a gente disse lá em cima, pelo menos foi enquanto eu estava lá, porque eu e Cláudia a gente saiu justamente no entendimento de que não adiantava falar com o técnico. A gente acha que o comitê só deve se reunir com gente que tenha decisão política, de preferência com o governador. Não adianta o comitê, enquanto entidade, se reunir com Tânia e as pessoas que diariamente recebem você. Mas é uma coisa que eu não tenho uma opinião formada, mas a gente também deve pensar num documento para ser encaminhada à defensoria de uma forma contundente também. Porque a gente sabe que é um órgão que deveria ter uma atuação independente do governo do estado. E todas as indicações são de que não foi uma indicação. Então isso é uma questão que tem que ser enfrentada. Tá? Se eu isso aqui, ele abriu o leque um pouco. Pelo que pareceu, foi a primeira reunião que eu tive lá com eles. Talvez se mostrou até que era. Ou ouvi. Talvez até do jeito dele, que marcou com algumas pessoas, concordou na segunda-feira o Eugênio a trazer aquela pauta, não foi? E recebeu todo o pessoal na quarta. Acho que de antemão, mais ou menos, não é o. Isso aí não é nem 10% é alguma coisa, mas. Acho que mais ou menos positivo, né? Mas eu acho que isso que você está dizendo reforça que a gente tem que continuar mobilizado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.